para soltar os rebanhos. Basta usar o que detens. Tu estás bem menor, rapaz. Não é de agora, vem cá. Está na hora de aceitar. És tu que tens que lutar contra esses cães. Para soltar os rebanhos, basta usar o que detens. Novo século, nova era, e é certo que vem mais merda. Só não enxerga quem não verga, nem se entrega, foge a regra. Ninguém nega a situação, porque os bolsos estão mais vazios que a minha mão. Sempre a contar o destão. Todo dia, todo mês, todo ano, na agonia. Quando vês, foi engano. Tanto ganho pelo cano, mano. Não vejo caras, vejo atos, clamor e altos cargos. Mão suja, extrato e aparato. Com o impacto preparado, estado mal parado, certo. O fim já anda perto, há quem diga. Eu aceito e acredito, tenho visto e sentido. Já me encontro apertado e rodeado. A crise por todo lado, a mudança desafio. Em promessas não confio, aliança que se quebra com o tempo. Onde aprendo a estar atento e descubro o que já foi apagado. Passado mais que enterrado, mas por mim não foi esquecido. Vou ser eu a relatá-lo para que não fique perdido. Para que não fique perdido. Estás bem menor, rapaz, não é de agora, vem cá. Está na hora de aceitar. És tu que tens que lutar contra esses cães. Para soltar os rebanhos, basta usar o que detens. Tu estás bem menor, rapaz, não é de agora, vem cá. Está na hora de aceitar. És tu que tens que lutar contra esses cães. Para soltar os rebanhos, basta usar o que detens. Dar a cara que diz a verdade quando promete. Não se compromete, sempre que a verdade aparece. Povo teme e treme porque não percebe. Porque pede e não recebe. Já se perdeu quase tudo, fim no mundo, no fundo do poço. Sem nada no bolso, moço é triste. Ajuda não existe, a força não resiste. Admito, já viste, sabes que não estou errado. Tudo vai desmoronando, dado que foi confirmado. É um facto não exclusivo, mas sabido e diluído. Se querem música para ouvir, dê-me razões para aquilo que digo. Faz sentido, ou se quiseres, sou fiel às minhas teses. Para todo o resto, trago fezes, velho, salva-te se puderes. Hoje em dia há quem devia, como produto e mais valia. Um fruto de garantia, para o consumo e terapia. Tira a bala então frágil, evolução de marcha atrás. Engrenagem bem mortais, desse sistema ineficaz. Estás bem menor, rapaz, não é de agora, vem cá. Está na hora de aceitar. És tu que tens que lutar contra esses cães. Para soltar os rebanhos, basta usar o que detens. Tu estás bem menor, rapaz, não é de agora, vem cá. Está na hora de aceitar. És tu que tens que lutar contra esses cães. Para soltar os rebanhos, basta usar o que detens. Tu estás bem menor, rapaz, não é de agora, vem cá. Está na hora de aceitar. És tu que tens que lutar contra esses cães. Para soltar os rebanhos, basta usar o que detens. Basta usar o que detens. Basta usar o que detens. Basta usar o que detens.